melhor coisa do mundo é amanhecer contigo. E enquanto você dorme, sussurrar no teu ouvido, te acordar devagarinho, bulinar no teu umbigo, como ontem teu desejo fez comigo. E te ver se espreguiçando com um rosto tão risonho, como sempre convidando pra eu entrar no teu sonho e dizer que eu te amo, se entregar com euforia. É a melhor maneira de dizer bom dia, começar um novo dia com essa alegria antes do café, antes de ir pro trabalho, de sair pra rua, pro que Deus quiser. Se esfrega no meu peito, deixa sua marca no meu coração, pra eu ficar o dia inteiro só curtindo o cheiro da nossa paixão. Começar um novo dia com essa alegria antes do café, antes de ir pro trabalho, de sair pra rua, pro que Deus quiser. Se esfrega no meu peito, deixa sua marca no meu coração, pra eu ficar o dia inteiro só curtindo o cheiro da nossa paixão, pra eu ficar o dia inteiro só curtindo o cheiro da nossa paixão. Sua marca no meu coração, pra eu ficar o dia inteiro só curtindo o cheiro da nossa paixão. Começar um novo dia com essa alegria antes do café, antes de ir pro trabalho, de sair pra rua, pro que Deus quiser. Deixa sua marca no meu coração, pra eu ficar o dia inteiro só curtindo o cheiro da nossa paixão, pra eu ficar o dia inteiro.